Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui apenas para dar um aviso, mais uma vez. Lá vamos nós de novo. Primeiramente, eu não sou dono do canal Casa Plataforma de Oração. Eu sou apenas uma das peças, um dos médiuns. Eu não sou especial e não sou melhor do que ninguém. Eu sou igual a todos os médiuns aqui. Todos nós somos iguais, nós não somos deuses, não fazemos milagres e não somos especiais, somos iguais a vocês. Nós só temos uma mediunidade ostensiva e viemos com uma missão para o progresso da humanidade. Apenas isso. Por direção da espiritualidade, eu não tenho redes sociais, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu só tenho WhatsApp. Só isso que eu tenho, tá? Eu não tenho outro canal, não existe um canal só do Pedro, isso nunca vai existir, não existe um canal do Pedro. O canal que eu participo é este canal aqui, Casa Plataforma de Oração, é o único canal que existe referente a todos os médios que estão aqui. O canal que a Sabrina tem é de trabalho, que ela tem um canal no YouTube, que é sobre o trabalho dela, não tem nada a ver com mediunidade, não tem nada a ver com trabalho espiritual. É o único canal por fora aqui que ela tem, mas não é relacionado ao trabalho espiritual. É relacionado ao trabalho que ela faz de estética. Então, gente, não existe. Eu não criei um canal chamado Pedro Casa Plataforma de Oração, porque Pedro Plataforma de Oração, isso, o nome do canal é Pedro Plataforma de Oração. Criaram um canal com o meu nome, Pedro Plataforma de Oração, e com a minha foto. Quem olha, pensa que o canal é meu. Tá a minha foto lá, tá o meu nome, pensa que o canal é meu. Eu já mandei mensagem lá nos comentários pedindo educadamente para o rapaz mudar o nome e tirar a minha foto, e ele não tirou. Outras pessoas estão escrevendo e ele está ignorando e não está tirando. Então, eu quero pedir encarecidamente de novo para o irmão para tirar a minha foto e tirar o meu nome. A espiritualidade aqui, a espiritualidade, ela permitiu que divulgasse os vídeos. Todos podem divulgar nos seus canais, mas não com a minha foto e o meu nome. Cria um outro nome qualquer, entendeu? Que vocês, na criatividade de vocês, relacionado à espiritualidade, e divulguem, ou então pode ser o próprio nome de vocês, vocês que sabem, e divulguem os vídeos, vocês podem divulgar, mas não colocar a minha foto e o meu nome, porque quem olha fica vai achar que é meu o canal não é meu, aí eu não sei, pode botar uma coisa lá totalmente diferente do que a gente prega aqui, vão achar que sou eu que estou botando. Entendeu? Então a gente vai deixar esse vídeo aqui registrado e vou pedir para o amigo que fez para, por favor, só tirar o nome. Pode continuar divulgando os vídeos, não tem problema, mas tira o meu nome e tira a minha foto, tá bom? É o que eu queria pedir para que não aconteça maiores problemas. Nós vamos deixar esse vídeo aqui gravado. O nosso intuito é o nosso progresso e o progresso da humanidade, tá? O nosso intuito não é lucrar, não é ficar famoso, não é ganhar dinheiro. Tanto é, nós sabemos que não é todo mundo que pode pagar o YouTube Premium, porque no YouTube Premium você consegue ver os vídeos sem os comerciais, porque a gente sabe que é um comercial atrás do outro, né? Isso atrapalha quem está prestando atenção nos vídeos. Então a gente foi lá nas configurações do YouTube e a gente conseguiu tirar os comerciais. A gente só não dá para tirar tudo. Então tem um comercial no início do vídeo e vai ter outro comercial só no fim do vídeo, tá? Aí dá para ver o vídeo tranquilo, porque é um quando começa e outro comercial quando termina. Do restante do vídeo não tem comercial. A gente conseguiu tirar isso para vocês perceberem que o nosso intuito não é ganhar dinheiro. Porque se o nosso intuito fosse ganhar dinheiro, nós não tiraríamos os comerciais, porque quanto mais comercial, mais monetiza. E a gente tirou os comerciais, tá? A gente só botou só tem um comercial no início e outro no fim do vídeo, para poder vocês verem os vídeos sem interrupção. Porque o nosso intuito é vocês poderem assistir e pegarem a mensagem para a sua evolução espiritual, tá bom? Mesmo com um comercial no início do vídeo e com outro comercial no fim, o canal monetiza. O canal monetiza, sim. Monetiza menos, mas monetiza. E o dinheiro, ele é todo voltado para o trabalho espiritual, tá, gente? Para pagar aqui a conta de luz, porque nós temos reuniões quase a semana inteira. A gente usa o dinheiro da monetização para pagar a conta de luz, para comprar comida, para dar a cesta básica, para dar quentinha. A gente distribui as quentinhas também. A ajudar uma pessoa quando ela está precisando. Às vezes chega a gente aqui que fala, eu estou passando muita necessidade e tal. Às vezes não é só comida, às vezes precisa de um dinheirinho. A gente ajuda, tá? O dinheiro da monetização é para isso, tá bom? Às vezes até algum médium aqui, os médiums aqui não são ricos. O médium está precisando de alguma coisa, a gente ajuda em alguma coisa, tá bom? Então é para caridade, é para ajudar as pessoas, tá? O dinheiro da monetização é para isso, tá bom? Não é necessário a gente pedir nada para vocês, nós não vamos pedir dinheiro, não precisa, não queremos dinheiro de ninguém, tá? Não queremos, tá? O dinheiro da monetização já dá para cobrir tudo aqui, já está monetizando legalzinho, tá bom? Então nós não vamos pedir dinheiro, não queremos isso, tudo aqui é de graça, tá? As palestras são de graça, as pessoas que vêm assistir, é tudo de graça. As pessoas recebem uma palestra de graça e ainda ganham a cesta básica aqui. Ainda leva a cesta básica para casa, quem está precisando. Tá? Então, esse é um vídeo que a gente está gravando aqui. Nós não vamos atacar o irmão, porque nós não conhecemos. A gente não vai atacar, nosso intuito não é atacar. Nós só estamos pedindo educadamente para o irmão tirar a minha foto e tirar o meu nome. Tá bom? Pode continuar divulgando, mas por favor, tira minha foto e tira o meu nome, porque eu vou repetir, o canal não é meu, não tem nenhum canal, eu não criei nenhum canal só do Pedro, tá? Não criei nenhum canal, não existe, nosso não é, meu não é. O canal que eu vou participar é só esse aqui, e se eu for para outro canal, eu vou como convidado. Se algum canal convidar a gente, como já convidou, TV Galáctica já convidou, a gente já deu entrevista aí para o Wagner Dorim, né? Foi um canal que convidou a gente. E se algum outro canal espiritual convidar, a gente vai lá participar, mas o canal não é nosso, o canal é do rapaz, tá? Então, um canal particular meu não existe, eu não criei. Qualquer canal que vocês verem com o meu nome, a minha foto, não é meu. Vou repetir. Qualquer canal que vocês verem com a minha foto, com o meu nome, como se fosse um canal meu, não é meu, tá? Eu só participo aqui do canal Casa Plataforma de Oração. Não só no YouTube, como Telegram. YouTube, como ó, Facebook, Instagram, Telegram, eu não tenho nada disso. Eu não tenho Face, eu não tenho Instagram, eu não tenho nenhuma rede social. Eu só tenho WhatsApp, é a única coisa que eu tenho. Tá? E mesmo assim, né, vamos tomar cuidado também, porque sabe como é que são alguns nossos irmãos seres humanos, né? Agora, já que ele disse que não tem o WhatsApp, sabe que ele disse que não tem Facebook, não tem Instagram, então vamos criar um WhatsApp falso do Pedro. Então toma cuidado também se alguém te chamar no WhatsApp com a minha foto e começar a falar alguma coisa que não tem nada a ver comigo. Porque a gente já está até meio assim, né? Porque estão criando canal com a minha foto, com o meu nome, né? E a gente pede para tirar e não tira, alguma coisa está errada. Tá? Então a gente está gravando o vídeo aqui para avisar isso, tá bom? Para vocês poderem ficarem informados, tá? Isso aqui ficar registrado, porque para vocês não serem enganados, tá bom? Porque o nosso intuito aqui é a verdade. Nós trabalhamos com a verdade. E tudo é em prol do progresso da humanidade, para o benefício de vocês, tá bom? Nós sabemos que muita gente aí não está compreendendo algumas coisas que são faladas aqui, porque o nosso trabalho é de expansão de consciência e vai continuar acontecendo coisas aqui que muita gente diz que é impossível canalizar com esse espírito ou com aquele espírito, vai continuar, porque é para expansão de consciência. Isso aí é um limite que os seres humanos, por causa da doutrina, por causa da ignorância, por causa das limitações, das convicções, criaram essas regras, esses dogmas, esses paradigmas, é o ser humano que cria. Então aqui é para quebrar paradigma mesmo, aqui é um trabalho feito para o progresso, tá? Nós sabemos que vai incomodar muita gente, é normal, tudo que vem quebrar paradigmas incomoda, tá? Então é normal nós sofrermos ataques, tá bom? é normal, também é normal da condição evolutiva de alguns, tá? Agirem dessa forma. Então, tá avisado, tá bom? Pra vocês ficarem informados, não tem nenhum canal, eu não criei nenhum canal com meu nome, tá? Então, se vocês verem um canal aí com o meu nome, Pedro, plataforma de oração, com a minha foto, não sou eu, tá? Alguém criou isso aí, não sou eu, tá? Muito obrigado, tá avisado.